num shopping, um bar, às vezes open bar, mas não é pá de ajudar ninguém. Gosta de ostentar, esse é seu gosto, entrar na sua onda, não cai nada. Chora bem. Seu leite derramado, mamífero folgado, mamando mais sonífero morgado. Dormindo no tempo com a certeza que o sonho tá correntado. A vida é uma caixa de surpresa, cê vai acordar assustado. E quando acordar, talvez já seja tarde, mano. Com a impressão que ontem à tarde cê só tinha 9 anos. Envolve os planos, promove uns pano, comove as tia, como é esvadio, corre, tá pagando. O sangue escorre da navalha na loucura. Para fernalha, na fornalha ele mistura. Moleque de Glock na esquina do gueto, montando as manufaturas. Tem back pro bloco da mina do bico, no beco, manufatura. Circo dos horrores que encanta a molecada. Nariz vermelho e branco, quanta palhaçada. Vidas jogadas, mas que dados num cassino. Se tornarão piadas da ironia do destino. Tô vendo o mano logo ali. Daqui a pouco ele vai tá no corre na função. Bem aqui mesmo da Tobi. O choro fino misturado junto à oração. Tô vendo o mano logo ali. Daqui a pouco ele vai tá no corre na função. Bem aqui mesmo da Tobi. O choro fino misturado junto à oração. Pequenas empresas, grandes negócios. Inferno nos trópicos, vendendo morte. Diabo como sócio, trabalhando com matemática básica. Mais vício, mais lucro, mais gente morta de forma trágica. Economia baseada no narcótico, foi o que sobrou. Se Deus é brasileiro, ele fugiu, não voltou. Covas rasas, capsulas pelo chão. No litoral, cidade, sertão. Armada, guerra fria, servindo pra chapa esquentar. Ratatatatatatata, outra criança aprendeu a atirar pela fronteira. Entra sujeira pra vender, arma pra matar, morrer todo possível. Pra ver o povo se fuder. Panela de pressão, bum, feijão voando no teto. Morte prematura do feto, vai dar merda, papo reto. Vida do crime é suspense de Hitchcock. Droga, arma, Kalashnikov, nosso coquetel molotov. Eles têm Glock, granada, metranca, fuzil. Engatilha na cabeça, hashtag partiu. Metralharam tiozinho da Paraty, ratatá. Fim sem graça e não é patati, patatá. Os moleque nem tem 15, tão com erva na mão. Serva latão, dividido entre as pedras, ladrão. Desculpa mãe, a culpa não é sua, é da influência. Que me fez ser nota azul nos boletim de ocorrência. Ele acena na cena da pena. E a pena é a prisão, não de ventre. Algema da Atena, onde alegam que o futuro da criança tá bem lindo. Mas no clic-clac some igual poupança pra merindos. Outra vizinha fofoqueira na sua porta fala que já viu uma morta bala dentro de um porta-mala. Fala baixo, ei psiu, eles estão na esquina. Depois dessa ela sumiu igual cartão de vacina. Solta os cachorros, traz as paniquete. Quem é que não quer morder onde tem rango e cash? Não se preocupe com as barras que esse bando investe. É só pra nos livrar das garras desse sangue e cash. E essa luta mancha enquanto embolsa um dinheiro. Puta prancha em um banco em Boston. Primeiro puxa a prancha, lucra França e gozam. Nossas vidas em um canto encostam. Tô vendo o mano logo ali. Daqui a pouco ele vai tá no corre na função. Vem aqui mesmo da Tobi.